Cunhas, Cunhas, Cunhas, Cunhas, Cunhas, Cunhas, Cunhas, Cunhas. Idê, Carol, Esther, Thaís, Raquel, Célia, Flor, Marina, Fulô, Luana, Estela, Mel, Flávia, Isaura, Diana, Paloma, Priscila, Olivia, Maria, Gisela, Janaína, Mônica, Ruth, saudade.